Neste momento, a Rádio Itajubá, ZYL 306, operando na frequência de 1060 kHz, AM, inicia mais um dia de atividades. Programadores, técnicos e apresentadores vão estar trabalhando para o seu entretenimento. Música, informação e notícia em sistema digital, numa programação de qualidade. Tudo isso para que você tenha um bom dia. Itajubá AM, a rádio da cidade. Fundada em 5 de agosto de 1978, pelo então comendador Francisco Sanini, a Rádio Itajubá veio preencher uma lacuna na comunicação itajubense, que naquela época a população assim desejava. A Rádio Itajubá M pertence às organizações José Luiz Marcondes Sanini, filho do comendador Sanini, e que mantém hoje o sistema Clube de Rádio, que conta com 3 emissoras, Rádio Clube de Guaratinguetá, Rádio 97 FM Guará e Rádio Itajubá AM. A Rádio Itajubá AM, neste ano de 2001, completou 23 anos e, recentemente, tornou-se a mais nova afiliada da Rádio Jovem Pan Sat de São Paulo, emissora conceituada na área de jornalismo. A Rádio Itajubá também investiu em jornalismo e tem como meta informar e entreter os ouvintes. Atualmente, a Rádio Itajubá cobre várias cidades da região, tais como Brasópolis, Cachoeira de Minas, Carmo de Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Cristina, Delfim Moreira, Maria da Fé, Marmelópolis, Natércia, Paraisópolis, Pedralva, Piranguçu, Piranguinho, Santa Rita do Sapucaí, São José do Alegre, Sapucaí Mirim, Vale do Paraíba, Venceslau Brás e Itajubá, atingindo aproximadamente 500 mil habitantes. Rádio Itajubá. Rádio Itajubá. Você em primeiro lugar. Credibilidade. Credibilidade. Compromisso. Compromisso. Fazem do jornalismo da Rádio Itajubá o melhor da cidade. Ô, trem que pula! Simbora, seu moço! Esse é o programa Pé na Roça com Alessandro Quera Dia. Hoje tem 2 berrantão. Começa agora o programa Pé na Roça, em ritmo de alegria. Eu, o Alessandro, hein? Sou lá do restaurante caipira Pé na Roça, ao vivo com você. Muita coisa boa pra dentro do seu rádio, aliás, hein? Pra dentro do seu coração. Então aumente o som do seu rádio, que a partir de agora, só música boa pra você. Moda de viola, sertanejos clássicos. E você participa, hein? Através do telefone da comunicação 3623-1333. O mineiro e o italiano. É aqui no seu programa Pé na Roça. Tchão Carreira e Pardinho. Sou O mineiro e o italiano viviam as barras dos tribunais, numa demanda de terra que não deixava os dois em paz. Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais. O italiano roncava, nem que eu gaste alguns capitais. Quero ver este mineiro voltar de a pé pra Minas Gerais. Voltar de a pé pro mineiro seria feio pros seus parentes. Apelou pro advogado, fale pro juiz pra ter dó da gente. Diga que nós somos pobres, que meus filhinhos vivem doente. Um parmo de terra mais para o italiano é indiferente. Se o juiz me ajuda a ganhar, lhe dou uma leitoa de presente. Retrucou o advogado, o senhor não sabe o que está falando. Não caia nessa besteira, senão nós vamos entrar pro cano. Este juiz é uma fera, caboclo sério e de tutano. Paulista da velha guarda, família de 400 anos. Manda a leitoa pra ele, dará vitória pro italiano. Porém chegou o grande dia que o tribunal deu o veredito. Mineiro ganhou a demanda, o advogado achou esquisito. Mineiro disse ao doutor, eu fiz conforme lhe havia dito. Respondeu o advogado que o juiz vendeu e eu não acredito. Jogo meu diploma fora se nesse angu não tiver mosquito. De fato falou mineiro, nem mesmo eu tô acreditando. Ver meus filhinhos de a pé, meu coração vivia sangrando. Peguei uma leitoa gorda, foi Deus no céu, me deu esse plano. De uma cidade vizinha para o juiz eu fui despachando. Só não mandei no meu nome, mandei no nome do italiano. Na roça. Cantinho Sertanejo com o amigo Rosano na Rádio Itajubá, a primeira da cidade. Gente boa, gente amiga, agora de viola na mão, aceito de coração, um abraço, carinho. Bom dia do Rosano. Bom dia do Batista pra todos. Bom dia, moçada. Vamos abrir nossa parte musical. Tiro demissão dessa casa, ganho pouco por tudo que faço. Quase sempre me pede favores, quase nunca me pede um abraço. Quem sou eu nesta casa, pergunto. Empregado de luxo, talvez. Você é a patroa que ordena, somente por pena me beija uma vez. Eu faço tudo o que me pede pra ganhar aumento, para ter mais beijos a qualquer momento, pra que seja honesta quando a gente ama. Porém, tudo é inútil, estou esquecido. O melhor caminho pra ser promovido é deixar a casa e trocar de cama. Tenho medo até dos carinhos, quando a gada precisa de mim. Nesta casa me falta ambiente, meu emprego aproxima do fim. Quem sou eu nesse amor sem futuro? Secretário da sua ambição, recebendo seus beijos forçados, me vejo obrigado a pedir demissão. Eu faço tudo o que me pede pra ganhar aumento, para ter mais beijos a qualquer momento, pra que seja honesta quando a gente ama. Porém, tudo é inútil, estou esquecido. O melhor caminho pra ser promovido é deixar a casa e trocar de cama. Agora o Rosano Batista, vamos embora, que nós vamos aqui faltando 20 minutos na hora certinha que eu marquei pra nós sair daqui. Vamos embora, Zé Vitor? Vamos viajar, né? Vamos correr chão que. Vamos correr chão. O pé na rua tá esperando nós. Isso, vamos lá então. Então vamos fica embora. Aqui o bom dia do Zé Ribeiro, que ainda é bom dia ainda, né? Isso, vamos embora também. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho e até a próxima aí, se Deus quiser. Vamos ver se nós acham um pedaço. Nem seja o pezinho da leitura. Então fica aqui um abraço e até domingo. Um abraço. Bom dia do Rosano. E até a próxima, Deus quiser. Bom dia do Batista. Bom dia, Roger. Para você matar a saudade, Rosano e amigos, no Cantinho Sertanejo. O programa que você ouviu é uma produção independente, de total responsabilidade dos seus idealizadores. Rádio Itajubá, em casa, no trabalho, em todo lugar. A primeira da cidade. Todas as terças-feiras, do meio-dia à uma da tarde, programa Envelhecer com Saúde e Dignidade. Um programa que fala sobre envelhecimento humano com qualidade de vida e saúde. Um espaço aberto a todas as pessoas. Na Rádio Itajubá, Envelhecer com Saúde e Dignidade. Envelhecer começa no nascimento e deve-se acrescentar vida aos anos vividos. Programa Envelhecer com Saúde. Saúde e dignidade. A primeira da cidade, Itajubá. Um cantinho pra você matar a saudade. Rosano e amigos, no Cantinho Sertanejo. A melhor programação é aqui. Continue ligado na sua Rádio Itajubá. Meio-dia e dois. Credibilidade. Credibilidade. Compromisso. Compromisso. Fazem do jornalismo da Rádio Itajubá o melhor da cidade. ZYL 306. Onda média, 1060 kHz. Rádio Itajubá. Cobrindo o sul de Minas e Vale do Paraíba. Alcançando mais de 80 cidades. Rádio Itajubá. Indo mais longe, para ficar mais perto de você. Rádio Itajubá. O orvalho ainda permanecia nas pétalas das flores e já estávamos com você. Aí surgiu o astro-rei, regendo o canto dos pássaros em alegria contagiante, anunciando a chegada da manhã. Menina moça, que com seus cabelos loiros, olhos azuis, vestido branco, juntamente conosco, deu-lhe a satisfação de uma nova jornada. Chegou a tarde, morena de olhos castanhos, que nos trouxe notícias de todo o mundo, além de muita música e animação. Esta logo desapareceu no horizonte. Enquanto isso, nos irmanávamos para a oração, em despedida daquela que se foi, para dar lugar à noite de véu negro. Não deixamos de mandar muita animação, com música vibrante e também melodias que deixaram saudade. Silenciamos agora, desejando-lhe um sono tranquilo, na certeza de que recebeu nossa programação com todo o carinho da forma que lhe foi feita. Nossos sinceros agradecimentos, porque você faz parte de nossa família. A família Rádio Itajubá. Hoje, quando o orvalho ainda estiver sobre as pétalas das flores, estaremos de volta para mais uma jornada. Só para você, que para nós é gente muito importante.